faz quase impossível crer no que vejo na TV. Não quero acreditar no que leio nos jornais. Quase impossível crer no que vejo na TV. Mas é preciso o descaso é tamanho que nem acredito que vá haver mudança depois de tantos suplícios pra todos nós que assistimos a tantos comícios. Nos digo o que fazer, acreditar em ti ou ver o sonho morrer. Cidadão.